Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje começamos com algumas aventuras daquelas bem bizarras. Nossa! Oi, gente, aqui é a Sersara. Depois de muito tempo sumida, eu existo ainda. É isso, é o que temos pra hoje. E aí, senhores, como eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho, hoje nós vamos falar, finalmente, depois de tantos adiamentos e tantos aqui, vamos fazer mais um show da Sarah com JoJo's Bizarre Adventure, primeira temporada. Mas hoje em dupla com o... Lá vai! E hoje nós temos um convidado bastante especial, o mecânico lá do JoJoCast. Seja bem-vindo à nossa bagunça, meu querido. Obrigado. Agradeço aí por me receberem. E vamos lá, né? Isso aí. E aproveitando que nós estamos também em live lá no YouTube, um abraço pro Simões Neto, que já veio assistir a live aqui com a gente. Bom... Começando pela nossa tão conhecida ficha técnica, nós temos 26 episódios no anime de JoJo, 8 para a parte de Phantom Blood e 18 para o de Battle Tendency. Esse anime foi transmitido entre 6 de outubro de 2012 e 6 de abril de 2013 pela Netflix Japão e... Como sempre, está disponível na nossa Netflix. Netflix, patrocina nós. Dirigido por Kenichi Suzuki, de Hataraku Saibou, Hellsing Ultimate e Gundam Evolve. E Nokatsu Tsuda, de Kuroshitsuji, Sekirei e Captain Tsubasa 2018. Produzido por Yomiko Advertising, Warner Bros. Do Japão, Kamikaze Douga, Clockworks e Shueisha. Produzido por David Production lá no Japão. David Production de animes como Fire Force, Hataraku Saibou e Bentô. E dublado aqui no Brasil pela Unidub, estúdio do nosso querido Wendel Bezerra. De animes como Baki, Record of Ragnarok e High Score Girl. Claro que tem uma porrada de outros, mas até isso não vem ao caso. Tem como fonte o mangá e duração de 24 minutos por episódio. Tem como abertura Sonotino Sadame, de Hiroaki Tominaga, entre os episódios 2 e 9. E a abertura Bloodstream, da banda Koda, entre os episódios 10 e 20... Oi? É cantor. É cantor? Tá bom, obrigado. Do cantor Koda, entre os episódios 10 e 26. E o encerramento da temporada toda é nada mais, nada menos que Roundabout do Yes. Cara, é o primeiro anime que eu vi que utilizou rock progressivo americano ou coisas do tipo que eu curto pra caralho, velho. Mas é aquilo, né? Jojo em si, desde o começo, ele é muito inspirado por conta do gosto musical do Araki. O cara tem muito bom gosto. Vamos lá. O mangá começou a ser lançado em capítulos em 2 de dezembro de 1986, lá na Shonen Jump, e em volumes completos em 2004, a partir da Ultra Jump. E aqui no Brasil foi lançado a primeira vez pela Panini. Panini patrocina nós também. A partir de 20 de maio do ano passado. No Japão, a serialização foi de 2 volumes por mês até o volume 10. E os volumes 11 e 12 vieram em 2012. Se vai ter mais volumes ou não, quem sabe. E aqui no Brasil variou entre mensal e trimestral até o volume 10, com os próximos dois volumes entre janeiro e março do ano que vem. A autoria do nosso querido Hirohiko Araki, como a própria Sarah já disse, publicado pela Shueisha, né, que é responsável pela Weekly Shonen Jump e pela Ultra Jump. A Shonen Jump de 86 até 2004 e a Ultra Jump a partir de 2005 e aqui no Brasil, obviamente, Panini. Lembrando que a migração de uma revista para outra foi por conta do teor de gênero, que o Araki ele sempre ficava transitando pro seinen, no que foi para Ultra Jump por conta de Steelboy Run, ele migrou para um pouco de seinen, ele tem esse peso maior. Entendi. Bom, lá no Japão, por enquanto, tem 12 volumes e aqui no Brasil, 10. Mas eu creio que venha mais, porque a obra de Jojo ela já foi concluída, até onde eu sei, e ela conta com 8 partes. Sendo ela foi delas... concluída até então. Foi com Jojolion, mas a... contando todos, acho que foi 110 volumes. Não são só 12, não. São 110 ou 115. Você sabe, João, mecânico de cabeça? Eu não tenho expertise com dados técnicos. Ah, não, tranquilo. Até aí, assim, aqui no Brasil, eles estão utilizando os volumes compilados. Então é bem provável que saia bem menos, viu, Sarah? Não, sim. Pela encadernação que eles estão usando aqui no Brasil, vai ser a de luxo, se não me engano, a contagem. Sim, sim. O formato big. Para o pessoal ter noção, são divididos entre 8 partes. A gente vai falar das duas primeiras nessa primeira temporada do anime. Que vai ser a Phantom Blood, que foi publicada entre 2 de dezembro de 86 e 13 de outubro de 87, e Battle Tendency, que foi publicada entre 20 de outubro de 1987 e 14 de março de 1989. Além disso, as partes seguintes que a gente vai gravar mais pra frente vai conter Stardust Crusaders, que foi publicado entre março de 89 e abril de 92, Diamond is Unbreakable, que vai rolar entre abril de 92 e novembro de 95. Golden Wind, entre novembro de 95 e março de 99. Stone Ocean, que foi publicado entre dezembro de 99 e abril de 2003. Steel Ball Run, que foi publicado entre janeiro de 2004 e abril de 2011. E como disse a Sarah, Jojolion, que foi publicado entre maio de 2011 e agosto de 2021. O anime em si, ele chegou apenas a Stone Ocean. Sim. Então, a gente ainda tem o Steel Ball Run e o Jojolion pra poder seguir em frente. Sarah, dá aquele avisozinho de spoiler que faz 10 anos que veio a primeira temporada do anime. Olha, pra mim, Jojo... Não necessitaria de tag de spoiler, principalmente as primeiras partes, visto que a série tem mais de 30 anos e o anime tem 10. Então... Exato. Mecânico, vamos lá. Você traz a sinopse dessa primeira temporada de Jojo? Pra gente? É a versão fácil ou a versão difícil? Eu quero a difícil. Olha, fiquei tentado. Pode trazer a difícil. Tá bom, só um minuto. O cara tá até se preparando já. Então, a versão difícil. Eu sinto a nostalgia. As irmãs gêmeas Paola e Paulina foram criadas separadas e sem o conhecimento da existência uma da outra. Um dia, quando o destino as une novamente, Paola vê na descoberta uma solução perversa para resolver seus problemas. Obrigado. Pra quem nunca viu o Jojo ou leu o Jojo, já não tá. Phantom Blood é sobre o quê? Você simplesmente lê o sinopse de A Usurpadora pra eles e as pessoas já vão entender tudo sobre o que se passa nessa primeira parte. Exatamente. Mas, exatamente. Na versão mais fácil, a história começa com um terrível acidente da família Joestar, que acaba matando a mãe do nosso protagonista, e um homem salvando o primogênito da família, que é o nosso protagonista, Jonathan Joestar. O nome desse homem era Dario Brando, e como dívida, o pai do Jonathan, George Joestar, Sir George Joestar, ele fala que a partir daquele ponto ele tem uma dívida com ele, e qualquer coisa que aconteça, ele estaria lá para ajudá-lo, não é? O tempo passa, esse Dario Brando acaba tendo um filho chamado Dio Brando, e esse Dio Brando acaba ficando órfão. Então chega a hora de cobrar favores. A história começa oficialmente quando o Dio Brando ele começa a morar junto com o Jonathan Joestar e as coisas se desenrolam a partir daí. Não tão simples quanto você pode imaginar. O famoso começa o inferno! É isso aí. Bom, agradeço o Simões Neto que tá aí com a gente. E Mr. Corvo Frito, jacaré no seco nada. Vamos lá. Temos alguns personagens. Sara. Oi. O que você tem a falar do nosso querido Jonathan Joestar? Ele é um rolinho de canela. O ser mais puro de toda a franquia. Simples assim. Ele é... Pra época, né, ele é muito cavaleiro, ele tem uma índole, um caráter muito polidos, é como um cristal mesmo. Ele é uma pessoa de virtude, de nobreza. Ele é tudo que uma pessoa boa é. É daí que parte também muito da base do que são as gerações de Joestar, que tem a nobreza, a personalidade de alguém bom, que é o que destoa do que é o Dio Brando. Isso aí. E uma coisa assim, só deixando claro para vocês, ouvintes, e vocês que estão nos assistindo no YouTube, a história da primeira parte de Jojo se passa no final do século XIX, em 1868. Mano, não é para menos que teve um acidente de carroça, né, de carruagem, vamos dizer assim, né? E começa por aí. A voz emprestada ao nosso primeiro Jojo, lá no Japão, é de Kazuyuki Yokitsu, que fez o personagem Taishiro Toyomitsu, ou Fatman, em Boku no Hero Academia. Hakuya Kwomin, do herói realista. E o Massa, de Goku Shufudo. Aqui no Brasil, ninguém mais, ninguém menos que o mais famoso dublador dos últimos tempos, que é Wendell Bezerra. Como disse o Simões, a nobreza começa nele, mas termina nele. E pra quem não conhece o Wendell Bezerra, ele é o Goku, desde o final do Dragon Ball clássico até o final da franquia. Temos o Pain em Naruto Shippuden e o Hyoga Hibiki de Rama Meio. Vamos lá, Sara. Robert Speedwagon. Eu queria que o mecânico falasse sobre o Speedweed. Speedwagon é o personagem mais inútil da franquia de JoJo's Bizarre Adventure, porque ele não faz absolutamente nada, a não ser gritar e apontar o óbvio. Ele é o narrador. Ele é o narrador no lugar do narrador. Ele é o narrador da parte 1, sendo que a parte 1 já tem narrador. Exatamente. Tá ótimo. Vamos lá. A voz emprestada a ele lá no Japão é de Yoji Ueda. Ele tem outros personagens como Gamakichi, de Naruto, Barnaby Brooks, de Tiger and Bunny, e o Pazu, do primeiro OVA de Ghost in the Shell Arise. A voz dele aqui no Brasil é do nosso querido Silvio Giraldi. Wendel Bezerra, Silvio Giraldi, queremos vocês aqui com a gente. Nossa senhora. Né? Deixa pra lá. Ele tem personagens como Sesshomaru de Inuyasha e Yasha-Hime. Ele é o Inverja dos dois Fullmetal Alchemist. E o Shanks de One Piece. Agora, vamos lá. Qual dos dois se digna a falar de William Zeppeli? Ah, pode ser o mecânico. Quando se fala sobre uma estrutura de história clássica, o Zeppeli, ele é a figura do mentor. Ele é quem posteriormente aparece na história para ensinar o protagonista, o Jonathan, o sistema de poder que seria usado aí nessas duas primeiras partes, que seria o Ramon, a energia do sol. Também pode ser chamado Sendo. E ele é, para mim, a parte com a minúscula duração da parte 1, ele é um personagem que ele fica marcado na sua cabeça porque ele tem frases icônicas, que é o que se espera de um personagem ser legal, e algumas, não sei se pode falar spoiler ainda ou não, mas... Manda bala! A cena de morte dele é uma das melhores, não sei, a morte é uma parada legal, né? Mas no sentido de impacto de história, é uma das melhores que já foi feito pelo mangá inteiro. E olha que tem muita concorrência. Olha aí. A voz dele no Japão é de Yoko Shioya. Ele fez o Jinpei em Kagaku Ninja Tai Gatchaman, Sorento de Sirene do Cavaleiros do Zodíaco Arco de Poseidon. E aí a Sara pira. Eu tô me controlando, porra. E Ryota Miyagi de Slam Dunk. Aqui no Brasil, a voz do nosso querido William Zeppeli foi feita pelo nosso não menos querido dublador, Marcelo Pissardini. Queremos você também aqui, meu querido. Ele fez personagens como Show Tucker, de Fullmetal Alchemist, as duas versões, o Miau da Equipe Rocket e o Alexander Andersen do Hellsing Clássico. Belíssimo, lindo. Parei. E a gente tem um único antagonista na parte do Phantom Blood, que é Dio Brando. Mecânico, manda bala, velho. Dio, eu vou me referir a ele só como Dio, porque pra mim fica mais fácil. Ele não é okay. Só o vilão de Phantom Blood, ele é o vilão de Jojo. Tudo que acontece nessa parte, nas posteriores partes, foi por influência dele, direta ou indireta. Ele é um personagem bastante complexo, não nas primeiras partes, mas à medida que a história vai progredindo até chegar ao ápice dela, ele vai evoluindo junto com a história, mesmo que ele não esteja mais presente diretamente. E eu arrisco dizer, hoje em dia, depois de tudo que eu já li, vi, pensei, que talvez o Dio seja esteja no top 3 melhores personagens de Jojo, sem nenhum clubismo, assim por se dizer. Meu personagem favorito ainda é o Joseph, isso não vai mudar. Mas se não fosse o Joseph, pra mim, com certeza seria o Dio. Olha aí. E eu concordo. É assim, Dio, ele, só complementando o que o mecânico falou, Dio é uma peça primordial pra existência do universo de Jojo. Sem o Dio, não teria acontecido nada pra se acompanhar da família, das gerações. Ele foi a engrenagem principal para tudo. Muito bom. Só avisar aqui, seguindo aqui, o Corvo Frito falou que pensava que a parte 1 ia ser chata, mas depois de assistir, ela acabou virando uma das favoritas dele. Simões Neto falou que o Phantom Blood é muito boa. O Battle Tennis é divertidíssimo, mas Stardust Crusaders é icônica. Infelizmente, nós não vamos falar de Stardust Crusaders hoje, Simões. A gente vai falar na próxima parte de Jojo. assim, pegando o que o Corvo e o Simões falou, muita gente tem um certo pré-conceito com o Phantom Blood, porque realmente é uma parte curta, porém ela é um pouco mais lenta para um shonen, até mesmo da época que ele foi lançado, porque ele tem muito, como o próprio Araki colocou numa das notas, né, de volume, é uma ode à vida. Inclusive essa citação é de volumes à frente. É, porque, cara, ela é mais lenta, tem toda aquela coisa, porque realmente a primeira parte ela é uma introdução a tudo que irá acontecer, é o princípio. Sim. De tudo. Então, então não é muita gente que vai gostar de toda aquela coisa, não é todo mundo que gosta também de como o Jonathan é, tem gente que gosta mais de como o Jill é caótico e por aí vai. E isso assim, aí. Battle Tendance, ela é aquela coisa já entrando pro shonen, né, da época de Hokuto no Ken, Cavaleiros do Zodíaco também que estava entrando na época, Dragon Ball. Só que Stardust Crusaders, ele não é o garoto propaganda, ele não é a cara de Jojo à toa. Ele foi o ápice do shonen pra época que ele foi lançado, porque era os caras robustão, que era porrada, que era poder. Já tinha o Ramon, que era o poder bruto da coisa, e foi criado o sistema de stand, que foi fenomenal. É, foi algo surreal pra época. Inclusive, é algo que hoje em dia... É, ninguém sabe melhor utilizar algo assim no mangá do que o próprio Araki, porque o stand ele evoluiu do que a gente viu de algo porradeiro, né, curta, longa distância e afins, para algo muito mais matemático, estratégico. Existem Sim. vários tipos. Então, eu até entendo, Sara, mas... Foi o estouro da coisa, entendeu? Então, Sim, mas... comparado a outras com ele é meio pega. Sim, mas por enquanto dessa vez a gente vai falar só de Phantom Blood e Battle Tendency. Na próxima parte de Jojo a gente vai falar de Stardust Crusaders, porque ela é um pouco maior e merece um episódio só pra ela. Sim. Queria só deixar um comentário de que se você que assistiu Phantom Blood e gostou, recomendo que leia, porque Phantom Blood é muito melhor no mangá. Sim, olha também. Aí. Muito bom. Tem muita coisa que foi cortada pro anime pra melhorar o ritmo. Então, vale a pena você fazer a leitura. Eu, por exemplo, só fui ler Phantom Blood de verdade quando eu comprei um mangá físico. Eu não tinha lido Phantom Blood, eu tinha assistido o anime. Então, sim, entendi. Eu entendi como diferente era. Sim, não, eu ainda posso usar o fato da minha idade, que inclusive o mecânico e os amigos nossos gostam de me zoar, com os meus 70 anos. Meus 80 anos. Cara, eu li Jojo de três formas. É, antes de existir o anime lá em 2012, eu li Jojo de três formas. O que a gente no fandom conhece como Duang, que é uma edição, assim, bem primitiva de uma tradução bem rudimentar. Exato. Do chinês, que não era exatamente. E era o que tinha, esse é o problema. Era, tipo, tinha coisas que se perdiam mais. Não tinha traduções em inglês bem feitas ainda naquela época. Exato. E era também cheia dos memes também, das abreviações, aquela coisa. Sim. Depois eu li pela saudosa Bizarre Alliance, que hoje em dia não existe mais, mas ela fez a tradução do mangá de Jojo na internet aí até o final da parte 4. Foi muito boa, assim, ajudou a entender muita coisa. E depois eu reli quando saiu as versões de Scan colorido oficial. Que inclusive hoje em dia, pra quem não tiver como comprar o mangá da Panini, é só procurar na internet que acha, em português, PTBR, colorido. E ajuda bastante a entender também, porque o Araki, ele é muito detalhista. É, tem coisas do cenário dele, eu diria que a colocação do cenário dele é tipo Eiichiro Oda. Tem muita coisa acontecendo ali. Então, lendo colorido ajudaria bastante também para quem quer conhecer. Beleza, então. Voltando aqui para a pauta, nós temos as vozes do Dio. No Japão, ele foi feito por Takehito Koyas, que ele fez o Gai Kuroki, de Shurato. Ele fez o Seishiro Sakurazuka, de Tokyo Babylon EX, E o Gamlin Kizaki de Macross 7. Fica aqui meu pedido da Clamp pra continuar X, pelo amor de Deus. Eu sei que está, né? Difícil, mas é. Já aí. Passou muita coisa, Clamp, por favor, continue X, porque eu preciso continuar a minha coleção. Nha! Vamos lá. E a voz no Brasil é do nosso querido Francisco Júnior. Ele é a voz do Hit, de Dragon Ball Super, do Scanor, de Nanatsu no Taizai, e do Gyomei Himemejima, de Kimetsu no Yaiba. Pra quem não conhece o Gyomei Himejima, é aquele cara lá que faz... que tem o colar de contas, é meio sacerdote, larará. É o Pilar da Terra, eu acho. Da Rocha, não lembro muito bem. Faz... Sim, é o Pilar da Rocha, é ele mesmo. É, ele mesmo. É o Pilar da Rocha, é. E aí agora a gente vai para os personagens de Battle Tendency. Vamos lá. Não seria melhor a gente falar primeiro da parte 1, aí depois... Contar a história. Bom, vamos seguir com a história, porque assim... Pra ser sincero, eu não tinha assistido antes da Sarah me encher o saco pra assistir Jojo. Então, eu fui buscar Jojo pra assistir e, pra minha grata surpresa, tinha Jojo dubladinho na Netflix. Netflix patrocina nós. Boa noite, Thiago. Bem-vindo. E aí, o que que acontece? Quando eu vi o Jonathan... sendo dublado pelo Wendell Bezerra, gente. Papai do céu, eu falei, não combina, velho. Não combina, mano. E aí, eu vi aquela história. Um pouco exagerada, um pouco dramática demais. Um pouco mais lenta do que a maioria. E eu, como criador de conteúdo, eu aprendi a assistir sem criticar logo de bate-pronto. Até porque eu assisto animes mais antigos e eles são todos mais lentos. Então, aí eu comecei a ver aquele drama todo de Jojo. E, mano, simplesmente algo sensacional. Porque, olha, eu diria que essa primeira parte de Jojo... é algo que, se você não prestar atenção, você vai perder alguns detalhes mais pra frente no anime todo, eu ainda me arrisco a dizer. Sarah? Sim, concordo. Não, eu tô achando bom que a sua visão de uma pessoa que começou a ver a opinião minha do mecânico nesse momento é de quem já viu isso. A minha opinião sobre todas as partes já mudou 30 vezes. Exatamente. Muito bom. Eu acho que nesse primeiro momento a sua opinião ela tá mais cabível a ser dada atenção. Tá bom, né? Mas enfim, o que que a gente vê no Phantom Blood? A gente vê a origem do clã Joestar, a gente vê como o Ramon foi introduzido na história, como a máscara de pedra ela se tornou um pilar da corrupção do mundo de Jojo, e como tudo isso gira em torno do Dio, que foi, como a Sarah já disse, o cara que fez o plot da história inteira. E, meu, o mais legal é que o mecânico falando do plot das novelas da Thalia, que é Maria, Maria do Bairro, Marimar... É a usurpadora! Ah, é tudo mais ou menos da mesma época. Calma, e é tudo mais ou menos da mesma vibe. Enfim. É uma premissa de novela mexicana, tipo, bem dramalhão mesmo. Mas assim, eu achei até bem interessante. Sem zoeira. É no mínimo incomum, porque quando você olha, se para comparar com outras obras do mesmo período, normalmente as coisas se resolviam muito mais rápido. Sim. Era sempre uma estrutura de o protagonista é posto com um desafio, ele enfrenta esse desafio, perde, treina e ganha. A diferença para isso, dessa estrutura, para a forma que o Jojo começou a usar, é que eles colocam toneladas de drama entre esses processos. E isso faz com que você não faça, ah, olha só, ele vai lá treinar e vai ganhar como sempre. Não, existe, caraca, olha só o que ele tá sentindo antes de fazer isso. E querendo ou não, Jojo não como que fala? Nas primeiras três partes, nas primeiras quatro partes, ele tenta fingir que ele é, mas ele não é um anime de luta. Ele é um anime sobre estratégias. Sobre como o protagonista ou o antagonista vai usar a estratégia para vencer o oponente dele. E para mim, essa é a parte onde o Jojo mais brilha. Não é sobre, o Goku agora tá Super Saiyajin Deus, então agora ele tá mais forte, ou então o Ichigo agora descobriu que ele também é filho de não sei o que, inventa alguma raça, tá ligado? É sobre como o personagem daquela obra usa o que ele tem pra alcançar a vitória. Sim. Sem parecer forçado, sem parecer ridículo, sem parecer que é um Paulo Esquerda idiota. É pura e simples estratégia. Sim, entendi. Inclusive, eu diria que o Araki, ele apostou muito alto com Jojo em Phantom Blood, porque foge ao que era o shonen na época. Sim. Então, ele deu um tiro no escuro muito grande, que ou daria muito certo ou daria muito errado. E a Shonen Jump, como a gente conhece, ela é muito mercenária. Se não dá certo, ela poda na hora. E antes de Jojo, Araki tentou emplacar, se não me engano, acho que três ou quatro mangás. E ele só conseguiu fazer no máximo dois volumes, que até foi Baô Rai Roxa. De cabeça, lembra? Ele fez Gojo Zirene também e o Guzo Poker. Isso. Inclusive, Gojo Zirene foi a primeira e única. A primeira, né, obra dele com uma personagem feminina. Inclusive, ele foi bem. Pra época, né? Foi bem à frente dele fazer uma personagem feminina como protagonista. Uhum. E depois ele veio com a Jolene. Aí ele deu esse tiro no escuro com Jojo, porque a parte 1, quando a Blood se comparado com as outras, inclusive com Stardust Crusaders, ela seria fraca comercialmente e poderia ter dado muito errado, mas ainda bem que não deu. Eu digo que ele foi muito corajoso na época de começar isso. E esse formato que ele fez com Jojo, de separar por partes, separar por gerações, e o protagonista mudar, porque não é só um protagonista, a gente tem um antagonista, que é o Dio. É uma obra só com vários protagonistas diferentes. Exato. Vários antagonistas, vários desafios e várias Exatamente. Coisas alcançadas. Exatamente. Então, tipo, ele não fez aquela coisa tipo Dragon Ball ou Cavaleiros com Seiya e Goku eternamente, mas ele fez algo que ele foi renovando. Ele foi dando frescor para aquilo. Então não cansou as pessoas. Tanto que Jojo, se pegar Steelboro em Jojolion, passou de 120 volumes. É um dos mangás mais longos da história. Então, sei lá, cara, eu acho isso incrível pra um mangaka. Em quesito de duração, assim, em obras que estão aí há bastante tempo, Jojo é uma das que tá há mais tempo, tá ligado? Sim. Embora o One Piece tenha 10 vezes mais capítulos do que o Jojo, o One Piece começou em 96, 97. O Jojo tá aí desde a década de 80. É porque assim, Jojo também mudou, né? Quando ele mudou de. Ele fez a transição da. De ele fez a transição. De Stone Ocean pra Steelboro One, ele saiu do semanal pra se tornar mensal. Então, teve o processo ficou mais largo, né, em quesito de capítulos, tralala. Mas é um mangá que tá. É uma longevidade muito grande comparado Sim. com outros mangás. Jojo tá junto com Hajime no Ippo também, que está no seu centro e lá vai pau. Inclusive, palmas pra Hajime no Ippo, porque o autor tá conseguindo. Mantém a obra com centro e lá vai pauladas de volume, sem mudar o protagonista. Mas é um dos mais longevos que tem. Atualmente é Jojo. Sim, sem dúvida. Bom, só lembrando que Jojo, quando foi lançado em anime, ele tinha animes para poder ser seus concorrentes. Psycho Pass, Chunibyo Demon Koi Gashitai, Sakura Sono Pet Nakanojo, Magi The Labyrinth of Magic, Titoon e vários outros, Zetsuai no Tempest, a terceira temporada de Bakuman. Nossa, tinha muito. Essa temporada de outono de 2012 foi algo muito assim, fora do padrão. É porque assim, Jojo, querendo ou não, desde quando saiu a primeira coletânea de ovas, né, que foi do Stardust Crusaders lá nos anos 90, ainda teve o filme de Phantom Blood que nunca viu a luz do dia. Exatamente, foi cancelado porque o Araki simplesmente não gostou. Exatamente. Ele viu aquilo e falou, não é, isso aqui não é Jojo, mandou cancelar. Exato, assim, pelo que a gente viu... Tá no direito dele, né, mecânico? Não, exato, tipo, pelo que a gente viu de vazado, em quesito arte, tava até muito bonito, mas só Deus sabe o que... A arte é bem parecida com a do OVA, que saiu depois. Exato! Aí, tipo, agora a gente não sabe o que aconteceu ali de enredo, né? Até porque Jojo que leva ele é um enredo. Mas em 2012, acredito que por Jojo... É porque, assim, fora do Japão, Jojo era mais conhecido... Por conta de Stardust Crusaders, né? Por conta do fator merchandising, né? Que você tem a cara do Jotaro. E... Como é que fala? Não era muito difundido. Então, no Japão, já era se esperado ser algo movedor e divisor de águas. Porque seria o começo da animação de um dos mangás mais longos. E eu diria que seria algo difícil de se animar. Porque, na época, já era mais de 100 volumes. Então, sim, já esperava que seria algo difícil, algo longo, poderia ser dropado no meio do caminho. E o Japão, já em 2012, ele não se baseava 100% mais no que os japoneses queriam. Já estava começando a difundir também, pensando no exterior. O mercado mais internacional. Exato. Então, quando lançou Jojo, o anime, o que o fandom esperava? Que ou se tornaria um fracasso, ou seria... um divisor de águas onde explodiria, como qualquer outro anime faz com uma obra. E aconteceu exatamente isso. Além de ser esperado no Japão, vendido bem no Japão, como é sempre bem vendido desde os mangás. É uma obra bem, como é que se fala? Popular no Japão em si. Exato. Porque ela é uma daquelas obras que ela vira mais e vê só uma história boba, que você vai ler. Ela é um patrimônio cultural do Japão. Exato. Então, tipo, além do estouro no Japão, teve estouro fora. Inclusive, eu devo dizer que por conta do anime, eu conheci o mecânico, conheci... Verdade. O Lucas. Eu não vou lembrar agora o nickname dos meus, mas eu conheci o Lucas, que são amigos meus de que eu levo pra vida. Já pra são o quê? 80 anos, né, Sara? Né, 80... Tipo, já são 10 anos. Já são 10 anos de amizade. Não, não são 10 anos, calma, Sara. Pô, a gente tá me envelhecendo pra caralho também. Não, tipo, mas são. Mas a gente se conheceu em 2016, 2017. Foi, né? Exato, tipo, eu conheci os meninos. São amigos, meus melhores amigos que eu levo pra vida. Eu agradeço muito a Jodi, Sara, por conta desse estouro dele. Sara, você acabou de summonar o Lucas no... Na live aqui. Ele acabou de aparecer falando assim, ó. Ih, olha lá, a Sara me mencionou. Foi 2015. Ah. É porque meu tempo e espaço é horroroso. Quem sempre me corrige em data é o Lucas. Então, sete anos, Sara. Não são 10, são 7. Ixi, eu já cheguei a 10 anos já pra amizade no estudo. Mas assim, eu agradeço muito a Jody por isso. E o fator do estouro dele... no exterior ajudou muito. Sim. Porque aos poucos foi até que a gente chegou agora em Stone Ocean. Tudo bem que Stone Ocean foi um caos, né? O lançamento. Eu vou me resguardar. Tá, não é que a animação tá ruim, não tá ruim, mas puta que pariu, mas ok. Vamos deixar Stone Ocean pra quando vier Stone Ocean. Vamos lá. Primeiro de tudo. Sobre o Phantom Blood, ele é curto, ele serve de pilar pro restante da parte de Jojo. E vai ser basicamente tudo o que você vai ver nas próximas temporadas de Stardust Crusaders pra frente. é tudo pavimentado nessas duas primeiras partes, que é a primeira temporada do anime, os dois primeiros, é, vamos dizer assim, as duas primeiras partes de Jojo. Eu gosto de pensar assim. Jojo, ele trabalha em trilogias. As primeiras três partes são a primeira trilogia, a partir da parte 4 até a parte 3 é a segunda, e a gente agora tá vivendo a terceira, que é da parte 7 à parte 9. Cada trilogia, ela tem uma diferença de tom entre elas. Assim, as partes em si já tem muita diferença entre elas, mas quando você para pra olhar num cenário maior, você vê que as três primeiras partes, elas fazem parte de uma parte da história, as três partes do meio fazem parte de outra, de outro momento, e agora a gente vive um momento inédito aí que passa sobre a revitalização do universo, onde começou tudo de novo, é tudo novo, a gente está acompanhando aí ainda o que vai acontecer. Muito bom. Mas assim, é interessante vocês notarem que por mais que a história de Jojo com Phantom Blood começa no final do século XIX, e em Battle Tendency você vê ali aquela época do começo do século XX, você vê que os dois pavimentam muita coisa do que você vê mais pra frente. A aplicação do Ramon, quais as técnicas que você utiliza com o Ramon, os personagens sendo clássicos e muito fortes, não só física, mas mentalmente também. Isso eu acho bem interessante. Agora, vamos continuar aqui com os personagens, agora de Battle Tendency, que é o nosso segundo Jojo, o Joseph Joestar. Ele é neto do Jonathan. Sara e mecânico, o que podemos falar do Joseph? Assim... É doido. Indiscutivelmente, ele é o melhor Jojo. E não tem discussão sobre isso. Isso é verdade. Não tem argumento que você possa falar... Não tem dado que você possa trazer absolutamente nada. Joseph Joestar é o melhor Jojo e Phantom Blood é a melhor parte. Arrisco dizer que talvez esse título de melhor parte seja disputado com o Jojo atualmente. Mas, olha, em quesito técnico, para mim, Phantom Blood, ou Battle Tendency, é a melhor parte de Jojo. Muito bom, então. Bom, seguindo aqui, a voz do Joseph Joestar lá no Japão é de Tomokazu Sugita, que ele fez o Rudeus Greirat, de Mushoku Tensei, que é muito bom, Jack the Ripper, em Shumatsu no Valkyrie, e Lizard Man, um Homem-Lagarto de Goblin Slayer. O cara tem uma... Também fez o Gintoki de Gintoki. Sim. Gintama, perdão. É, o Gintoki de Gintama, sim. Que... Mano, esse Gintoki cara também tem... Mano... Não, de boa, de boa, de boa. Ah, mano, esse cara tem um alcance vocal absurdo, velho. Ele é foda. E, pra minha alegria, quando eu vi o começo de Battle Tendency, eu reconheci de bate-pronto, porque a voz do Joseph aqui no Brasil é de ninguém mais, ninguém menos, e eu quero ele aqui um dia, Guilherme fucking Briggs. Cara, ele... E Briggs combinou demais. Eu queria só comentar assim, uma coisa que, sobre o dublador, no caso, né? O Wendell Bezerra, como o Jonathan Joestar, ele é um fancast da fandom há anos, anos, anos e anos. Quando ela saía a parte 4 em anime, as pessoas já pensavam, caraca, como seria legal se o Wendell Bezerra fosse o Jonathan Joestar. E o Guilherme Briggs, ele era o fancast da fandom de Jotaro. Todo mundo queria que ele fosse o Jotaro, então... Quando foi anunciado que ele seria o Guilherme que ele seria o Joseph, e quando eu vi o trabalho dele como Joseph Joestar, eu pensei comigo mesmo que não poderia ter ficado melhor. Não teria mais pro Joseph do que o Guilherme. Ele ficou perfeito, velho! Ficou muito bom. Assim, a dublagem de Jojo, em geral, que eu falo, ficou muito boa no geral. Guilherme Briggs como Joseph ficou perfeito. Perfeito. E assim, temos dois dubladores do Joseph. Que é um pra história inteira e um pro epílogo. Pra quem ainda não conhece o Guilherme Briggs, atualmente ele fez o Brook em One Piece. Outra que casou perfeito, velho. Spike Spiegel em Cowboy, no filme de Cowboy Bebop. Harry McDowell em Gangrave. E o Elias Ainsworth de The Ancient Magus Bride. Mano, simplesmente... Mano, esse cara, eu não sei como ele consegue ser tão bom. Mas vamos lá. Eu acho incrível o trabalho do Briggs e o quanto ele consegue desdobrar a voz dele. Eu acho que a palavra que eu consigo arrumar pra ele é tanto que ele consegue desdobrar. Cara, ele colocou... Mano, ele colocou um pouquinho de Freakazoid no Joseph, velho. E faz sentido. E faz sentido. Quando você fala do personagem do Joseph Joestar, ele é o completo 360... Não, o completo 180 do que o avô dele era. Ele não, sim. Ele não é aquela pessoa honrada que vai querer uma batalha justa, que vai estar disposta a se sacrificar para salvar todo mundo. No fundo, ele é, mas por fora ele é uma pessoa que é caótica, que ele faz o que bem entende, ele não gosta de escutar, não leva desaforo para casa, e se for para trapacear para ganhar, ele vai fazer isso. Nossa, você falou, de caótico, fazendo uma propaganda nossa, né? Aquele programa do tema de alinhamentos. Ah, que saudades. Aliás, gente, ouçam de JojoCast, ok? Beleza? Né? Em ato por tempo indeterminado. Só Deus sabe. Enfim, e a voz do Joseph mais velho, mais pro final do anime, é do nosso querido Mauro Ramos. Outra voz perfeita. Ele fez o Aldebaran de Touro no Arco de Hades de Cavaleiros do Zodíaco. Ele fez o Makarov Dreyar de Fairy Tail. Aí a putinha aqui de Fairy Tail fica feliz da vida. E o Topo de Dragon Ball Super. Mano, casaram muito bem a voz do Mauro Ramos com o Joseph mais velho. Ficou sensacional, velho. Agora, vocês dois, o que nós podemos falar de César Zeppeli? César! Como é bem perceptível, a parte 2 é sobre herdeiros. Sobre como o Joseph ele tem que herdar toda a carga de ser uma das poucas pessoas capazes de lutar contra a ameaça do mundo, fazendo dele a última linha de defesa. E o César Zeppeli, numa situação diferente da do Joseph, onde ele já aceita a herança que ele tem do avô dele, o Zeppeli, da parte 1, mas ele ainda não sabe muito bem o que fazer com ela. Então, a dinâmica dos dois é uma das... Eles se encontram, né? É um dos pontos muito altos da parte 2. Sim. Nenhum personagem do jogo é preto no branco, 100%. Como eu falei, o Joseph é um cara caótico, que parece que não se importa com nada, mas ele se importa com as pessoas que ele ama, e ele está disposto sim a sacrificar caso a situação peça. E o Zeppeli, ele é essa situação que ele a priori está fazendo algo para o bem da humanidade, mas ele ainda tem medo de dar o passo à frente, de estar pronto para sacrificar, como a gente vê na primeira luta contra o Wambo, onde o Joseph ele foi lutar contra o Wambo, tomou um pau e o César não conseguiu dar um passo porque ele ficou com medo. Sim. Assim, eu diria que os papéis se repetiram, mesmo que as personalidades dos netos se alteraram bastante. Sim, sim. O Joseph, na verdade, na fanbase. Sim, que se você tem um sobrenome Zeppeli, você tá destinado a se sacrificar por alguém. E normalmente é por um Joestar. Uhum. Sim. E que no fim é pelo bem de todos também. Sim. É pelo bem maior, vamos dizer assim. A voz do César lá no Japão é de Takuya Sato. Ele fez o Jet Link do Cyborg 009, do filme Call of Justice. Kojiro Hyuga, do Capitão Tsubasa, né, Super Campeões, de 2018. E Sabnox Sablo, de Mine Master Irumakun, que a Rita piraria se tivesse aqui com a gente. A voz no Brasil do César é de Dlygely Silva, que fez voz de Rainer Braun, de Shingeki no Kyojin, Aizu Gon, o Momonga, de Overlord, e o Pretty Pretty Prisoner, pro Nerdmaster ficar satisfeito, de One Punch Man. Mano, ele me pareceu assim, ele pareceu manjar muito mais de Ramon do que o Joseph no começo, mas ele mas ele foi o rival que alimentou a evolução do Joseph. Assim, o Shiza, né? Ele sabe mais, realmente, ele treinou a vida ele toda. Ele tem mais finesse, por assim dizer. Exato, isso. Ele entende mais, ele tem esse finesse mais. O Joseph, até o momento, até o começo do desenrolar da história, ele tava nem aí. Ele não treinava, pra ele era só uma respiração engraçada que ele conseguia usar. Exato, tipo, nossa, que engraçado, eu faço aqui a onda, a respiração e faço coisas engraçadas. O Joseph era assim, até a coisa andar na história. Aí o X, ele aparece como o rival de uma forma saudável, vamos colocar assim, um rival saudável pra ele crescer como personagem e crescer em poder. Sim. Então, o X, ele foi um mecanismo muito importante, não somente pelo fortalecimento, pelo reforço do fator família Zeppeli, como também por ser algo importante até para crescimento pessoal do Joseph. Isso aí. Bom, vamos falar de Lisa Lisa? A maior wife. Mecânico? Eu tenho alguns problemas pessoais, não com o personagem, mas enfim, não cabe aqui. A Elizabeth Joestar é um personagem, nome esse que fica em segredo até quase o final da parte 2. Sim! Ela é um dos poucos casos de parente que interage com o seu filho, ou neto, ou sobrinho, ou tio em Jojo. Ah, no caso, a Elizabeth, ela é a mãe do Joseph. E por conta de ameaças à vida do marido dela, que acaba sendo morto por causa de um vampiro, ela acaba agindo por impulso, cometendo um assassinato, entre aspas, e tem que se esconder. E a história que foi contada por Joseph é que ela morreu. E o Joseph não sabe disso. A Battle Tendency dá várias pistas de que tem uma relação entre eles dois durante a sua duração. Mas você não consegue conectar 100% até o final. Porque pra mim isso é uma parada legal. Deu como surpresa. Uhum. E ela é um personagem. Ela faz o papel do Zeppeli, só que sem a parte de morrer. De que ela é a mentora não só do Joseph, como também do Shiza. Ela treina os dois na arte do Ramon para poder derrotar o grande mal que assola essa parte do jogo. Sim. Sim. Inclusive, fazendo uma citação aqui que o Lucas está falando, é sobre a construção do Shiza, né, no caso. Aí ele fala que, então, nas 1 milhão de formas de construção de personagem, existe o conceito do Lancer, que é um personagem que existe para acompanhar o principal e existir para complementar ele de alguma forma. O Shiza é um Lancer nível rival clássico. Muitas vezes o Lancer tem como um papel na história servir de espelho e escada para o herói, o personagem principal no caso. Shiza cumpriu o papel narrativo dele e vai de base. Sim. O famoso arrasta pra cima, Jackson 5. Nossa senhora! Mano, mas eu tomei um mind blow fudido quando... Assim, eu pensei, pô, Lisa Lisa, mulher forte pra caralho, manja mais de Ramon do que os caras, até o final, porque não mostram que ninguém superou a Lisa Lisa até o final em questão de Ramon, porque ela é muito forte, isso eu gostei pra caramba. Inclusive, e ela faz a utilização muito bem do fator de manter a juventude dela. Sim. Porque eu só soube... Eu só soube que ela tava mantendo a juventude dela só pro final, cara. Pra mim, ela era treinada no Ramon e foda-se. Sim. Agora... Mas é porque também tem aquele cliffhanger, né? Que até então ninguém tinha pegado. Que era no final de Phantom Blood, a Erina salva um bebê. Esse bebê foi pra onde? Com quem que ficou? Onde que enfiaram esse bebê? Fora o que ela mesma estava carregando dentro dela da noite de núpcias. Pelo menos o Jonathan conseguiu fazer isso. Então aí fica a resposta de onde que veio a Lisa Lisa. Sim. É meio que ela deu o filho dela pra menina de, pra quem, com quem ela salvou, né? Que é o, é o pai do Joseph. E a voz dela no Japão é de Atsuko Tanaka. Ela fez a voz da Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell. Mano do céu. É, Caster de Fate Stay Night. E a Konan de Naruto Shippuden. Isso, a Medea, obrigada. Isso, a Medea. Mano do céu. Essa mulher é foda, velho. O alcance vocal dela é absurdo. E a voz dela aqui no Brasil... É de Raquel Marinho, que fez a Policial Jenny em Pokémon, a Chichi na franquia Dragon Ball e a Motoko Aoyama em Love Hina. Cara, Raquel Marinho, velho. Quero ela aqui também, mano. Voz forte pra caralho. Bom, é uma voz de mãe, né? Não poderia ter caído. Sim. Caiu como uma luva. Caiu como uma luva. E... Ao contrário do Phantom Blood, que nós tivemos um vilão ou antagonista propriamente dito, em Battle Tendency nós temos três. Vamos começar falando sobre o Cars. Na verdade, é só fazer uma pontuação. Na verdade, o vilão é Cars e os demais é o apoio dele. Eu colocaria... Ah, tá. Tá. Eles são os capangas. Exato. Tipo, quem faz a diferença... trabalho sujo. É, a diferença do AC/DC e do Amo é porque eles têm situações mais marcantes, sabe? Mais, sim. É, em quesito vilão, seria o Cars. Inclusive, o Cars, eu acho que é o único vilão que não teria como motivo engrenagem Jill. O Jill, na verdade, só foi o motivo dos Jostars, no caso da parte 2, o motivo dos Jostars ter o poder... Porém, ele não foi o motivo motor do vilão, até porque Cars... É, querendo ou não, uma hora eles iam achar os Homens dos Pilares por conta da galera que achou eles. Eles iam aparecer uma hora ou outra e, trazendo eles, não teria o poder do Ramon pra poder impedir eles. Mas pensa isso o seguinte, Sarinha. Oi? Início de Battle Tendency, eles chamam o Speedwagon pra poder... É, pra poder lá... Olha só o Speedwagon que a gente achou aqui. Uma árvore com uma cacetada de árvore de pedra, legal, né? Como é que eles... Sim. Eles sabiam disso do Speedwagon porque alguém tinha contado pra eles, cara, quer saber que na Inglaterra aconteceu um negócio com um cara maluco chamado Jill? Vamos trazer esse cara aqui que sabe o que aconteceu. Negócio de uma máscara de pedra? Vamos, mas, tipo, vamos dar uma cacetada na cabeça dele, raptar ele e tirar a informação dele? No não, final, tipo, é meio que como dizia assim. Não, sim. Tem o fator do Jill. Eu digo que os Homens dos Pilares, eles não foram, tipo, o Jill não foi o que, tipo, desencadeou de achar, entendeu? Não é tipo o que acontece nas outras partes que, ah, olha, a flecha que o Jill saiu soltando tá tudo que é lado. Não, uma hora ou outra, sem ter o Speedwagon, sem ter os demais, o pessoal, os nazistas lá, iriam achar os Homens dos Pilares e eles iam começar a mexer naquilo. E aí ia dar merda e sabe lá Deus que eventualidade do universo ia parar aquilo. Só que eu digo no fator de... O Jill não foi o motivo de acharem o Cars, entendeu? De achar os Homens dos Pilares. É isso que eu tô dizendo. Eu até posso zoar um pouquinho, porque assim... O Jill precisou ter umas férias pra poder continuar fazendo suas maldades. E os folguistas foram os três Homens dos Pilares. Assim, os Homens dos Pilares, na verdade, eles foram o motivo da existência da... Eles foram a segunda parte da... como é que fala, da explicação. Porque teve o Phantom Blood, que é toda a explicação. Os Homens de Pedra foi o prólogo que a gente teve lá na parte 1, que era... Na olha, primeira página do mangá, você vê o sacrifício realizado por essa galera. Exatamente, tipo, olha, a Máscara de Pedra e a Jade estão aqui. Foi daqui que saiu, foi dos Homens dos Pilares. Foram eles que trouxeram essa força sobrenatural mística que teve a Máscara de Pedra, que transformou o Dio. É importante falar que... A parte 2, ela existe para complemento dessa... É importante falar que a parte 1 e a parte 2 foram feitas praticamente juntas. Sim. Sim. A história delas, ela foi concebida para ser uma continuação direta da outra. Meio que parecido com Power Rangers no Espaço e Power Rangers Galáxia Perdida. Isso. Boa, gostei. Ok. Tá bom. Bom, o Cars eu vejo que é um cara que... Ele não mede consequências pra atingir o objetivo dele. Não. Ele quer ser a forma de vida perfeita. Sim. A voz dele lá no Japão é de Kazuhiko Inoue. Ele fez o Ospin de Ruby Ryosetsu Teikoku, que é recente, inclusive, versão de Ruby... que ficou sensacional, cara. Eu recomendo muito. O Sylvester, de Ascendance of a Bookworm, a terceira temporada, que foi sensacional também. E o Gildarts, de Fairy Tail, dispensa apresentações. Aqui no Brasil, a voz que foi dada ao Cars foi a do Felipe Grinan, e essa que foi a que mais me surpreendeu. Porque imagina o Cars, a voz dele... Você imagina que a voz que foi empregada pro Cars é a mesma voz que foi empregada pro Whis de Dragon Ball Super? Cara, isso pra mim mostra o quão primoroso o trabalho do Felipe Grinan foi. Porque exatamente. No japonês, o Cars, ele tem uma voz velha. Isso porque sim, a obra quer te passar que ele é uma entidade, uma criatura velha. Mas não funciona muito bem aqui pro Brasil. A gente não enxerga dublagem como os japoneses ou os americanos ou qualquer outro país enxerga. Para nós, a dublagem ela não é sobre a característica biológica da personagem, é sobre a alma do personagem. O que a pessoa imagina que é a alma do personagem. Para mim, a alma do cara é de um déspota psicopata que nem o Felipe Grinan. Sim. Cara, e mostra a versatilidade do Grinan também, de conseguir fazer o Whis e fazer o Cars. Inclusive o Senku Ishigami de Dr. Stone. Então, dá pra ver que ele são extremos, os personagens dele. E quer ver um extremo mais ainda? Eu não sei se você assistiu Fairy Tail, mas tem o Elfman Strauss, que é um dos irmãos... Que tem a magia de transformação de bestas. Mano, esse cara... Ele é muito engraçado, mas ele é muito honesto. E eu posso dizer que ele é um epíteto de um herói mesmo. Porque o Elfman... Ele tenta proteger as irmãs a todo custo, mesmo que a irmã dele mais velha seja mais forte do que ele em todos os pontos. Uhum. Mano, Felipe Grinan é foda, velho. Quero ele aqui também. Bom, tirando Cars, que acabou se fudendo muito no final de Battle Tendency, nós temos o AC/DC. Mano, quem não entendeu o que é a respeito da banda? Inclusive isso aí a gente pode citar. Jojo tem muito isso. Tipo, no mangá, o Araki tá nem aí, ele saiu botando o nome, foda-se. Além de direitos autorais do Japão, não é como a nossa. Exatamente. Lá eles têm uma regra que eles podem fazer sem se preocupar com isso. E sobre as inúmeras referências musicais que todas as fases de Jojo têm. Acho que só vale a pena comentar sobre a lenda de onde veio o nome Jojo. Que acho que já foi desconfirmado, se não me engano. Mas dizem que Jojo vem da música Get Back de Beatles. Oh! Aí, E daí que o Araki ele tirou a ideia do mangá. Mas existe outra história que também diz que, na verdade, JoJo's era a abreviação de uma hamburgueria que o Araki ia quando trabalhava mais jovem. E aí ele olha, muito bom. É, mas é aquilo, bom, são lendas, a gente não sabe se é verdade. É no retcanon popular. Eu pessoalmente prefiro a lenda do Get Back, mas tanto faz, né? É, a do Get Back eu também acho legal. Bom, o que eu acho é o seguinte, no caso do AC/DC, ele é um lutador bastante honesto, vamos dizer assim, né? Porque o cara, ele luta de maneira direta, ele é bastante poderoso, e ele usa o Ramon com a propriedade do vento. Ah, só uma correção, os Pillarmans, eles não usam o Ramon. Na verdade, todas as habilidades que eles usam são derivações do autocontrole corporal que eles têm. Então, o moto elemental, assim por se dizer, do AC/DC, de pegar fogo, é porque ele esquenta tanto o próprio sangue ao ponto de, quando o sangue encosta alguma coisa, está flamejante, escaldante, como lava. Exato. Entendi. O Amo consegue fazer aqueles tornados absurdos porque ele tá girando os braços do corpo dele em uma velocidade tamanha que produz aqueles vendavais. Entendi. Então não é Ramon. Ramon é a fraqueza deles, assim como os roteiros. Ah, sim. Mas o que eu penso assim, o AC/DC, ele é o tipo do vilão que ele tem um pouco de honra. Eu acho que por mais... Tá com o Amo... Eu tô achando que tá confundindo com o Amo. Eu acho que eu tô confundindo com o Amo. O AC/DC é o cara que vem pra lutar com o Joseph quando o Joseph tá terminando o treinamento dele. Que eles lutam naquela área que tem os espinhos e é uma batalha de estratégia. Ah, tá. Eu tô confundindo com o Amo. O Amo é o... É o personagem que tem mais desenvolvimento do que o vilão dessa parte. Então, mas o AC/DC ele não teve muito desenvolvimento. Porque ele chegou no começo do Battle Tendency, ele foi atacar o Jojo lá no treinamento dele lá no Pilar, conforme vocês mesmos disseram, e dali ele já foi derrotado. Dos três, com certeza ele é o mais fraco. Eu não diria o mais fraco, é uma questão de matchup. AC/DC ele escolheu o matchup, se ele tivesse lutado contra o César, ele com certeza teria matado o César. Mas também o César morreria contra qualquer um deles. A questão é, quando se trata de uma batalha de estratégias e você bota qualquer pessoa pra duelar contra Joseph Joestar, o mais inteligente dessa porra, o que tá pensando 20 passos à frente, fica meio injusto mesmo. Entendi. No final, essa luta ela é mais sobre valorizar o Joseph como estrategista do que botar uma ameaça real de vida a ele. E... esse de si mesmo, depois de morto, ele influencia a história, ele muda o rumo dela. Entendi. Olha lá, como disse o Lucas, o AC/DC é só um vilão escada que existe pra mostrar só o desenvolvimento do Joseph, realmente. Exato, concordo. Bom, a voz do AC/DC no Japão é de Keiji Fujiwara. Ele fez outros personagens como Niko Tokita, de Kengan Ashura, o Yugen, de Granblue Fantasy, esse daí eu sou putinha da série, vamos dizer o que é verdade, e o Soulchon, de Mob Psycho 100. Aqui no Brasil, a voz do AC/DC foi de Alex Baroni, que fez Barnaby Brooks Jr., de Tiger and Bunny, o Ibuki, de Beastars, e o Basil, de Dragon Ball Super, que é um dos irmãos lobos do Universo 9. Agora sim, o que eu queria falar é sobre o Amu. O Amu, ele realmente é um personagem que me surpreendeu, mesmo sendo um vilão. Eu diria que ele é só um... Ele é o antiprotagonista, sabe? Porque ele tem a honra dele, vamos dizer que ele só está errado porque está do lado errado. Ah, tá. É mais do que isso, ele tem uma dívida com... Com Cars, sim. E pros Pillarmans, o que eles estão fazendo não é errado. Eles só são criaturas que estão tentando sobreviver, assim como os humanos, ou como os lobos que vivem na floresta, ou como qualquer tipo de mal. Inclusive, existe uma questão de que o Cars, ele é um vilão muito ambientalista, assim, por se dizer, porque ele aprecia e ama todas as formas de vida, com exceção do ser humano. O ser humano, pro Cars, não passa não é nada além de comida, de alimento. Sim. Entendi. Aliás, lembrando, o vampiro, a existência do vampiro no universo de Jojo é originário dos Pilar Men. O clássico que eu... Exato. O vampiro de Jojo, ele não é o vampiro clássico que a gente conhece por conta de Vampira Máscara, por conta de Anne Rice, etc. Ele tem a própria mitologia dele. E a própria Sim. mitologia dele foi através dos Pilar Men, do Cars. E o Lucas tá falando que o Amu é meio que Lawful Evil. Ele é, basicamente. Vamos dizer que no caso do Amu, ele acaba sendo do mal porque ele deve pro Cars. Se ele tivesse do lado do Joseph, ele não utilizaria o lado mal dele, vamos dizer assim. Porque entra o que o mecânico falou do fato de os Pilar Men serem uma espécie mais evoluída que a dos humanos. O Amu, ele não valoriza. Ele não valoriza os seres humanos. Pra eles, no quesito de ver os seres humanos como os demais, ele é igual o Cars. Ele não. Pra ele, o ser humano tanto faz. Mas ele valoriza o guerreiro. Ele valoriza a honra da batalha, por assim dizer. Por isso ele respeita Exato. Muito o guerreiro. Sim. Assim, na cadeia alimentar, o humano é comida pra eles, e no mais assim, se não for comida, vira um bichinho de estimação que ele gosta. Agora, o Joseph e o Shiza evoluíram nesse ponto pra ele por conta da honra da batalha. Ele respeitou por conta disso. Antes de ser um assassino, ele é um guerreiro que tem o seu senso de honra. E essa é a principal diferença dele pro Cars. O Cars tá nem aí pra honra, tá nem aí pra porra nenhuma. Entendi. Beleza. Mas assim, foi um dos três homens dos pilares, foi o que mais me surpreendeu por manter um pouco de honra. Normalmente não se mantém, né? Ele é o meu favorito. Com certeza. Bom. Não, entre os três ele é. Sim, sem dúvida. A voz dele no Japão é de Akio Otsuka. Ele fez o Torkel de Vinland Saga, o Shunsui Kyoraku de Bleach. Lindo, lindo! Ok. E o Oji-chan de Senpai Gaozai Kohai no Hanashi. Cara, só assim uma pontuação. Eu não lembrava que o nome do Kyoraku era esse palavrão. Jirou... Sozosuke Shunsui Kyoraku. Sim, é um nome composto foda. É que ele é uma das famílias antigas lá junto com Yamamoto. Eu esqueci que era É absurdona, velho. E é a voz. Ele tá fazendo a voz dele nesse novo arco de Bleach. A Guerra dos Mil Anos. Sim. E aqui no Brasil, a voz emprestada ao Amu. Oi? Silêncio, viu, Sarah? Eu tô quieta! E a voz dele aqui no Brasil foi do César Marchetti. Ele fez o Alkid em One Piece, o Senhor Poco em toda a franquia Dragon Ball, e o Darien, Tuxedo Mask, Rei Endymion, na franquia Sailor Moon. César Marchetti, queremos você aqui também. Mano, César Marchetti tem uma voz marcante. Não querendo fazer trocadilho com o sobrenome dele, mas sai. E eu acho que a Sarah acabou de ser chamada de mocoronga, mas tá valendo. Já que a Sarah já tá rindo desesperada, você comentou sobre um trocadilho, eu queria falar sobre o maior inimigo da Sarah. Ah, não! Que faz parte da dublagem do jogo, ele é o narrador da obra, que é o Armando Tiraboschi. Ah, sim! A Sarah simplesmente odeia esse homem. Ela não leva o nome dele a sério. A família inteira do homem ela não respeita. Ela não consegue levar a sério. Oh, acho que pior que isso é a piada da... Essa precisa de mais contexto. Ai, eu não dou conta, velho. Me perdoe, por favor. A culpa não é Armando minha. Tira Bosch, queremos você aqui também. Assim, é porque o que aconteceu? Primeira vez que a gente falou dos dubladores do Didocast, os meninos falaram tão rápido o nome dele que eu parei o quê? Me perdoe, por isso eu tava falando, atira bosta. Lá vamos assim, nós. Acabei de perder a Sarah. Cara, eu imagino o quanto que ele já deve ter sofrido bullying na vida dele por conta do sobrenome dele. Não duvido. Eu fiquei tão chocada. Assim, Sarah, é assim, ó. Bom, pra quem não conhece o... Pra quem não conhece o Armando Tirabosch, ele, além de ser o dublador do narrador de Jojo por toda a franquia, ele dublou a voz do Miau em toda a franquia de animes de Pokémon. Só pra constar, eu gosto muito da sua voz, Armando. É só o jeito que você me falou isso. É só o nome, né? É só o seu nome que é ruim. Troca, vai no cartório e troca ele. Porque não, você não consegue usar. Ele fez a voz do Kisame. Ele fez a voz do Kisame em Naruto Shippuden. E o General Calvin em Shingeki no Kyojin. Além do Jiren em Dragon Ball Super. Esse cara é foda pra caralho. Tô mais calma agora, sabe? Tô mais calma agora. Tá bom. Mas tá aqui a conversa. Omba não sabia dessa. Bom. E Battle Tendency... Tem coisas piores. Bom, e Battle Tendency é aquela coisa, né, gente? O que faltou de batalhas em Jojo Phantom Blood, Battle Tendency cobriu e cobriu bem. Não foi exagerado, foi o que era necessário e foi uma das partes que não tinha o Dio. Como já foi dito, inclusive. Assim, o Dio, ele só vai aparecer efetivamente como personagem, como persona, nas partes 1 e 2. É, ou 1 e 3, desculpa, nas partes 1 e 3. Fisicamente, você quer dizer, né? Exato, fisicamente, presencialmente, são nas partes 1 e 3. Lá na parte 6 é flashback do abençoado padre com ele, do cult com ele, mas presencialmente, fisicamente, causando caos, dedo no cu e gritaria, é somente nas partes 1 e 3. O Jotaro acabou com ele, né? Isso, acabou. O Jotaro acabou com ele. Ele pensou que acabou, pelo menos, né? Exatamente. É, vamos lá. É tipo, bom. Ele é só, assim, a partir da parte 3, sim, aí ele é a engrenagem pra tudo. Tudo que vai descarrilhar da parte 4 pra frente é tudo culpa do Dio. Desculpa a risada, gente. Eu acabei de receber uma mensagem aqui. Vamos lá. Jorge, como guardião legal da Sarah, eu peço desculpas por ela estar destruindo as chances do Armando aparecer. Ela é adestrada, eu prometo. Olha, você tem que culpar o mecânico, eu tava quieta, eu tava em paz. A culpa não é minha, a culpa é tua, Sarah. Tava em paz, eu estava... Sarah. Oi? Você tá bancando o Homer agora, a culpa é sua e você coloca em quem você quiser. Exato, eu tava em paz. A vítima não sou eu, a vítima não é você, Sarah, sou eu. Vai culpar eu agora. Vai culpar a vítima, é isso. Vamos lá, gente, continuando aqui. Uma coisa que é interessante no arco 2, que é o Battle Tendency, eles mostram que o Ramon, ele não é só um poder místico que algumas pessoas desenvolvem em meio a batalhas. Você pode utilizar eles de maneiras que as pessoas nunca pensam antes. como por exemplo utilizar para poder se agarrar a pilares, para poder você correr mais rápido, para você poder ter um senso mais apurado nos seus sentidos. Hipnotismo também. Hipnotismo muito... também. Caraca. Existe muita aplicação prática pro Ramon. E o Araki, ele explora. Eu não diria que é o máximo, pra mim, ainda teria mais coisa pra se explorar, mas ele faz muito bem o papel dele de usar como ele pode aquele sistema de poder que ele desenvolveu pra aquela obra. Sim. E, cara, Battle Tendency fez uma coisa que há muito tempo eu não via em animes de shonen, que é o desenvolvimento a olhos vistos de um personagem principal. E o Joseph, ele não é o protagonista de shonen comum. Ah, com certeza não. Sem contar que eu achei divertido aquelas partes que ele vira pro vilão ou pro antagonista e fala a frase dele antes mesmo que ele fale. Essa é a marca registrada dele. Eu percebi. É o charme. É o que faz você se apaixonar por ele, como eu me apaixonei. Mano, mas assim, o Joseph, como protagonista, cara, ele é tão verborrágico, velho. Ele fala pra caralho, mano. Sim. Porque o Joseph, ele sabe que em algumas lutas, ele não é o favorito. É aquela coisa da personagem dele. Tem lutas onde ele vai fazer de tudo pra tentar ter a vantagem, nem que seja por um minuto. E se ele precisar falar pra caralho pra conseguir essa janela de abertura, ele vai falar isso. Ele vai abertamente mentir pro vilão, ele vai tentar enganar ele, vai tentar se fingir de morto pra ganhar tempo. Ele vai fazer o que ele precisa fazer pra conseguir a vantagem. Eu diria que é um dos poucos Jojos politicamente incorretos, né? Não é pra tanto. Ele é um rebelde, mas ele não chega ao nível do Jotaro da parte 3, onde ele xinga a mãe dele, mano, pelo menos tipo dele, não tá nem aí pra ninguém. O Jotaro, mesmo tendo um porquê, né, pra ele estar agindo assim, que não, como é que fala, tem um porquê, mas isso não desculpa ele do que ele faz. Mas o Joseph não é tão... ele é caótico, mas não chega a ser tão caótico. Pero no mucho. Exato. E chegamos aqui, chegou ao chat uma das pessoas que ia participar desse podcast, só que ele resolveu gravar um episódio do podcast dele, né? Né, Nerd Master? Ele acabou de dar uma declaração de amor pra Sarah, né? Enfim. Finalizando esse cast, a primeira parte de Jojo, né? A gente chega ao ponto em que no epílogo do Battle Tendency, a gente tem o Joseph. Ele tá mais velho, tá no aeroporto e esperando alguém, que eu não lembro direito. Desculpa. Não, tá prestes a pegar um avião pro Japão. Pegar um avião pro Japão. E ele casou com aquela mina lá que ele cantou no começo do anime. Suji Kyo. Sim. Que, inclusive, é a assistente da Lisa, uhum. Elizabeth Joestar, que é a mãe dele. Uhum. E é onde a gente vê o Mauro Ramos, né? Mauro Ramos. Como o Joseph Joestar. Mano, aquela batalha do Joseph com o Cars no final, mano, foi pegada, velho. E pra mim é o que prova tudo o que foi dito sobre o Joseph, porque isso é uma filosofia pessoal minha, mas sorte pra mim também é uma habilidade. Sim. E no momento onde tudo parecia perdido, um pouquinho de sorte não faz mal, e o Joseph teve justamente o que ele precisava, e com a lábia dele, conseguir distrair o Cars pelo tempo suficiente para que as pedras nocauteassem e ele não fosse mais capaz de fugir. Prova que é isso aí, mano. Ele é foda, é simples assim. Muito bom. Enfim, vamos terminando aqui a primeira parte de Jojo. O show da Sarah de 2022! Aê! E também foi o show do mecânico! Aê! Ah, nem tanto. Você compartilhou o show dessa vez, Sarah. E eu fico feliz por isso. Né? Bom, aproveitando a situação, Sarah, dessa vez eu vou pedir pro mecânico. Primeiro de tudo, eu vou agradecer por você ter aceitado o convite de última hora para gravar com a gente sobre os primeiros arcos de Jojo. E vou pedir para você, dessa vez, fazer o jabá do JojoCast, que é um dos jabás da Sir Sarah. Que eu sempre faço. Então, o JojoCast, ele é um podcast nosso, onde a gente fala majoritariamente e principalmente sobre Jojo's Bizarre Adventure. No momento está em hiato, porque a gente não tem muito mais sobre o que falar no momento. Mas a gente já gravou vários episódios sobre todas as partes, não só do anime, mas do mangá. A gente já discutiu temas sobre como seria a história se coisa X tivesse acontecido, sobre os alinhamentos dos personagens, como a Sarah já citou, sobre os plot holes do jogo, que não são poucos. Então tem vários programas novos e antigos que dá pra você escutar. E se você não tiver nada, sem nada pra fazer, pode ir lá que é legal, é divertido. É maneiro, tem muita coisa boa. Uhum. Tem a Sarah. Agora, Sarah, quando ela aparece, a gente normalmente abusa dela e faz ela rir. Percebi! Sarah, traz os seus outros jabás agora. Ok. Então, gente, o JojoCast, né? O mecânico já falou. Tem o Paranerd, que também faço parte. O Anime Sphere, do qual eu estou aqui. Pra quem quiser ler os mangás que eu edito, tem as obras de Masami Kurumada e autores associados a ele na Kurumada Legends. Outros mangás que eu faço da franquia de Kamen Rider e demais, tem na Niox Scans, que vocês também podem ver lá o que eu faço. Pra quem desejar comprar figures, etc. e afins, tem o meu perfil no Facebook, que é onde eu trabalho com importação, vendas e de vez em quando umas postagens de cunho duvidoso e humor meio estranho. E no Twitter é eu o dia inteiro falando sobre o Kamijô. Kamijô e Kamen Rider. Também. E não esquecemos dos bonequinhos. Exatamente. Bom, agradeço a todos vocês que assistiram aqui a live até agora. Ah, sim, eu tenho que citar. Kamen Rider, quem me jogou nesse limbo, e eu agradeço muito, mas a pessoa se arrepende, é o Lucas. Ah, ele tá assim, aqui. Sara, olha que legal, você que gosta de coisas ruins, você vai gostar. E cá estamos nós aqui. No... Simões Neto, agradeço por ter participado no começo. Corvo Frito, por ter participado direto. O Josué Godoy, que também apareceu por aqui. O Thiago Sobreira, que deu uma boa noite aqui passando pela live. E o Lucas Figueiras Rodrigues, que ele utilizou na conta dele o nome completo, né? E o Nerdmaster, que depois da live dele participou por aqui só para dar um alô. Fiquem agora com os agradecimentos e merchandises do Anime Sphere. E até! Até, gente! Alô!